para de Alessa, web 5819, aguardando coordenação direta com Recife. Obrigado, web 5819. Vai, Rodrigo. Fala. Que luz. Alô. Oh. 36. Trip 5414, confirma a próxima mantendo. Tô a 30. O trip 5414 curve agora à esquerda na prua 030. Informa que no radar aparece a 065 do trip. É, nós desviamos só de uma formaçãozinha básica e estamos voltando para 30. 7. Oceané 6250, sendo identificação autorizada de chegada a Mari, desse mantém o 050. Bom dia, tiro o Papa Vírus Decolor, restrito meio, corredor axé, quando possível 085, conquista. Tiro o Papa Vito, mantenha o corredor axé, mil pés. Corredor axé, mil pés. Através de Paripe, Vitorino de Juliette. Gente, na prova da rotatória, reposta visual com o 7. Rotatória, reposta visual com o 7, viu? Trip 5414 pode descer para 2010, a prova 30? Trip 5414, direita para o 050, nesta prova intercepta, descendo para 2000 pés, ajustando 014. 14, descendo para 2000 pés, curva à direita para o 050 agora, para interceptar o lote. Meu Oscar Bravo, 500 pés, litoral, confirma o destino do Oscar Bravo. O destino do Romeu Oscar Bravo em Costa Azul? Negativo, é Grupo Zulu, Costa Rosa, Paraguaçu. Sente, mantendo a linha do litoral, reporte Farol da Barra. Farol da Barra, Bravo. 982, Torre, 118.6. 118.6. 5414, Livre LS, reporte estável. Ok, está estabilizado no localizador, trip 5414. Sente, completa a aproximação, guardando transferência de comunicações. Ok, mantendo o trip 5414. Web 5811, chame Recife, 260, alternado no 288, bom voo. 260, 288, obrigado, senhor. Papavito vai passar os sinais da Pituba, quanto possível 085, conquista para 254. Joga um campo, Vitorinho de Juliette. Torre, 118.6. 118.6 grato, bom dia. Quilo Papavito, olha o seu código 5424. Vitorinho de Juliette. Não, o TAN 3847 está nível táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, ajustado 1014, quando pronto a torre 18.6, bom dia. Entre Pátio Índia e Alfa, 18.6, obrigado, bom dia. 414, bom dia, reporta de passando externo. Passando externo, trip 5414. Chané 6250, prossiga. Libera a velocidade na mão de está livre, o Chané 6250. Obrigado. Escoral 59, na escuta do controle, mantendo 180. Na escuta. Na sua escuta. E quanto mais eu vou ter que achar o seu tráfego entre o Bang da Gol, que está agora na Portífera, e o TR da Trip? Sim, encostado, o Tony de Juliette. Sente, o Quilo Papavito estacionado, código 5424, posição normal? Ainda não receba. Gente, frequência livre, Mike é com o Quilo. Quilo Papavito, confirme a proa ideal do destino da presente. Autorizado direto destino, atenção 085, Quilo Papavito. 7, ainda mantendo no meu pé? Sente, o Kilo Papa Vita informa que ainda não recebo o modo Charlie. Cabravo, com 29 pouso. Sente, a localidade é a qual distância de Salvador? Sente, Romeu, Oscar Bravo, reposta fora da barra. Stan 3304, chame Recife, 1260, alterna 1288. 1260, 1288, obrigado, Sereta, boa passa. Tripe 5494, passou o marcador externo, que trem baixo checado. Gente, tripe, curta aproximação, guardando distância para o pouso. Gente. Alfa Juliette 5982. Autorizado acionamento, chame táxi, o Kenegal no 014. E cruza no momento? Confirme? Sente. Pouso autorizado no 0, 120 graus, com 10 nós. Teve pouso, 3-5-4-4. Julie, solo agora os 5-0, backtrack autorizado, parte 4, reporte pista livre. Após a TR da tripa, Lima tem. Após a Lima tem, 3487. Quilo Papa Vito, nível que cruza no momento? 3.500. Sente, suba inicialmente para 3.500 o Quilo Papa Vito. 3.500, o Quilo Papa Vito, mais 4 minutos, o seu sobe para 085. Oxané 6250, apenas para informação, temos um tráfego agora na sua posição de 10 horas, 9 milhas, no deslocamento oeste, subindo para 3.500 pés. Tem aí o modo Charlie. Júlio, bem-vindo novamente, boa tarde. Meu pé, ajuste no 014, eu livre LF. 2014, livre LF, está reportando que a cidade está na 62. Papa Vitor, suba para o 085. Subindo 085, aqui no Papa Vitor. Então, 219, bem-vindo. 219, obrigado. Bom dia, 3504-4, ele é o táxi na sua escuta. Bom dia, 3504-4, prossiga na Alfa e Juliette, perdão, Alfa e Kilo para o parte 3, atento ao balizador no parte. Alfa e Kilo, parte 3, obrigado. 130, Galeão, qual a autonomia? 3,50, ok, tá livre o táxi, pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de temperatura 18,6, vovô, bom dia, hoje é 63 no ano. Quilo Papa Vitor, confirma o nível que cruza. Transporte sucesso decolado agora aos 53, controle 19 decimal 35, bom voo. 1935, obrigado. Ainda negativo. Aqui. Muito bom dia. 3487, contato radar, sua para 360, saída da EL. 360, pode aprovar a lida? Sim, autorizado. Beleza, obrigado. Chanel 6250 com Platinal, torre 118,6, bom pouso. Torre Salvador, bom dia, Chanel 6250, 3 minutos de terra. Você reporta passagem externa, 6250. Pouso autorizado, pista 90, 120 graus com 10 nós. Pouso 10 graus. Sim, pouso autorizado, 10 graus com 10. Pouso 10. Quilo Oscar, Alfa, siga. Siga. Papá, tem um Quilo Oscar, Alfa, na produção da Barra, repórter ingressando no vitório, no corredor chefe. 311 ali mantém. Ok, vai manter na posição, confirme. Afirmativo, manter a posição. Ah, tu sim, então repórter pronto. Botarei. Zero, solo 59, direita 21 decimal 9, solo, bem-vindo. Direita 219, Mike Alpha, bom dia. Eu tenho aqui um plano para Serra Novembro Bravo Zulu 085, é isso? Confirma. Zero 3 no POB, 430 de autonomia, é isso? Ok, está autorizado o Golf Mike Alpha para Serra Novembro Bravo Zulu, livre voo 085, a rota direta. Decolando da cabeceira 17, fará curva à esquerda para o corredor forte, restrito a 1 mil pés até a liberação do controle, que opera em 119 decimal 35, e o transponder será o 5436. Contente. Então, Kilo Papa Vitor, sua para o 085, montando referência de visuais, chame Recife, 1260, alternado 1288. 1260, 1288, uma boa tarde. Mike Alpha, só confirmando o nome da localidade de destino que eu tenho aqui, é Barreira do Inferno, hein? Descida. Então, última forma, verifique com a sala IS, o plano que eu tenho aqui está para outro destino, o senhor precisa fazer uma CHG mudando o destino, ok? Ok, ciente, Serra Novembro Bravo Zulu é o destino. Ok, está autorizado. Então chame a torre em 118.6 para acionamento, táxi de decolagem. QNH 1014, bom dia. Salve, comandante, chamei a 6250, Alfa, bom dia. 6250, prossiga Alfa e Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, portão 2, eu chamei a 6250. É Alfa, não escuta, prossiga. Ufa, Mike Alfa, não escuta, prossiga, torre. Não escuta, prossiga. Ok, Golf Mike Alpha, confirme a radial ideal do destino. Ok, o que eu tenho... Só um minuto, Golf Mike Alpha. 6311, decolado 03, controle 1935, bom voo. Ok, 1935, confirma. Ok, o Golf Mike Alpha, só confirmando então. O que eu tenho no plano aqui é para Barreira do Inferno, que fica, se não me engano, em Natal. Confirme, esse destino que você vai voar? 6311. Sena 6311, contato radar, sua para 360, você é da Arbor. Afirmativo 360, não precisa da Arbor. Thank you. Ok, o Golf Mike Alpha tem livre táxi porta na FAPA para ingresso. Só confirmando, vou decolar o 17, com curva pela direita, restrito a 1000 pés no corredor AXL, com a liberação do controle para ascensão até o 085. Separou no 1510, ajuste 1014, reporte Paris. Mike, Eco Kilo, prossiga. Oscar Alfa Controle. Nossa, escuta, prossiga. Eu tenho um tráfego para decolar agora da 17, um Charlie 310. O senhor, antes do farol da Barra, por gentileza, execute a curva direita para retorno. O farol do Itapuã positivo? Positivo, confirmando, farol do Itapuã. O senhor executa a curva direita antes do farol do Itapuã para o retorno, por gentileza. Já estou executando a curva pela direita, ok? Positivo. O Golf Mike Alpha, a decolagem está autorizada. Após a decolagem, irá manter o eixo de decolagem, ok? Aguardando instruções do controle para curvar à direita e prosseguir no corredor de visuais. O vento 120 graus com 10 nós. O Golf Mike Alpha. Confere, acionei 63 no 1, aguardo transferência. Querem condenar a prova de débito direto? Acionei 63. Aguarde. Prova 59, controle. Em Recife, 13325, alternado no 251, no bom voo. Mike Alpha decolando agora às 10, controle 1935, bom voo, boa Páscoa. Volta Mike Alpha. Confirme, chamar o controle? Sim, 119, decimal 35, controle, bom voo. Tá, o Golf Mike Alfa, grato, bom dia. E a 20 milhas de Salvador. Controle Salvador, bom dia. O Papatango Golf Mike Alfa decolou no momento, está acionado 5436. Golf Mike Alfa, mantendo além do litoral, 1.000 pés, reporte fora da barra. Mantendo a linha do litoral, reportar fora da barra, Golf Mike Alfa. Controle, Papatango Kilo Asfalto. Kilo Asfalto, prossiga. Autoriza a curva direita para retornar ao farol de Itapuã, ciente do tráfego aí que decolou da 17. Negativo, inicialmente mantém a linha do litoral na proa do farol da Barra, aguardando o cruzamento com o tráfego para prosseguir no farol de Itapuã. Confirme para o quilossal. Afirmativo. Positivo. Golf Mike Alpha, sua para 1.500 pés. Mike Alpha para 1.500, mantendo a linha até o farol. Ocean 9181340 para Brasília, copia? Afirma, copia, senhor. Ocean 9181, autorizado para Brasília, nível de voo 340, a rota é direto Nizza, após direto Puído, onde intercepta Upper Whisky 10, até Formosa, após direto para o destino. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Momo, transição Nizza, o transponder é 5437, controle 1935. Autorizado então 340 para Brasília, direto Nizza, Puído, Upper Whisky na 0, Formosa. Decola da 1-0 com curva à esquerda na Momo e após direto Nizza. 5437, transponder 1935, controle 6-9181. 9181, correto o cotejamento, chame pronto para o puxa acionamento na 12. Camarada, obrigado.